Cheiro 33, página 293. Amy Elliott Dunn, o dia de. Sabem como é que descobri? Eu vi-os. É para que vejam como o meu marido é estúpido. Numa noite de neve, em abril, senti-me tão sozinha. Estava a beber amareto quente com blícar e a ler, deitada no chão enquanto a neve caía, a ouvir velhos álbuns riscados, como eu e Nick costumávamos fazer. Essa entrada era verdadeira. Tive um surto de alegria romântica. Ia surpreendê-lo no bar. Íamos beber uns copos e deambular juntos pelas ruas vazias, de mitenes calçadas. Íamos passear pela baixa adormecida e ele havia de encostar-me à parede e beijar-me no meio da neve, que parecia nuvens de açúcar. Isso mesmo, era tão grande o meu desespero para o ter de volta que estava disposta a recriar aquele momento. Estava disposta a fingir ser outra pessoa, outra vez. Lembro-me de pensar, ainda podemos encontrar uma forma de fazer com que isto funcione. Tem fé. Segui-o até ao Missouri, porque continuava a acreditar que ele voltaria a amar-me. Amar-me daquela forma intensa e densa de outrora, da forma que tornava tudo bom. Tem fé. Cheguei lá, mesmo a tempo de o ver sair com ela. Eu estava no maldito parque de estacionamento, 6 metros atrás dele, e ele nem sequer deu pela minha presença. Eu era um fantasma. Ele ainda não tinha as mãos em cima dela, mas eu soube. Conseguia ver pela forma como estava tão ciente dela. Segui-os e de repente ele encostou-a a uma árvore no meio da cidade e beijou-a. Nick anda a enganar-me, pensei, chocada. E antes de conseguir dizer fosse o que fosse, já estavam a subir para o apartamento dela. Esperei durante uma hora, sentada na entrada. Depois fiquei demasiado gelada, unhas azuladas, dentes a bater, e fui para casa. Ele nunca chegou sequer a saber que eu sabia. Tinha uma nova personagem e não era escolha minha. Eu era agora a mulher tipicamente estúpida, casada com o homem tipicamente desprezível. Sozinho, ele tinha conseguido aniquilar aquilo que a incrível Amy tinha de incrível. Conheço mulheres cujas personagens são totalmente tecidas a partir de uma mediocridade benigna. As suas vidas são uma lista de defeitos. O namorado, incapaz de apreciá-las, os 5 quilos a mais, o chefe desdenhoso, a irmã intriguista, o marido desencaminhado. Eu sempre estive acima das suas histórias, acenando com a cabeça em sinal de simpatia, mas pensando ao mesmo tempo em como aquelas mulheres eram tolas por deixarem aquelas coisas acontecer, em como eram pouco disciplinadas, e agora ser uma delas, uma das mulheres com as histórias infindáveis que fazem com que as pessoas acenem com a cabeça em sinal de simpatia e pensem: pobre Palerma estúpida. Consegui ouvir a história e ver a forma como toda a gente adoraria ouvi-la. A forma como a incrível Amy, a rapariga que nunca fazia nada mal, se deixou arrastar, sem dinheiro, para o meio do país, onde o marido a trocou por uma mulher mais jovem. Que coisa mais previsível, perfeitamente típica e divertida. E o marido acabou mais feliz do que nunca. Não, não podia deixar que isso acontecesse. Não, nunca, nunca. Ele não vai conseguir fazer-me isto e ainda sair a ganhar. Não. Mudei o meu nome para esta treta. Os registros históricos tinham sido alterados. Amy Elliott para Amy Dunn. Como se não fosse nada. Não. Ele não vai conseguir ganhar. Por isso comecei a pensar numa história diferente, muito melhor, que havia de destruir Nick por me estar a fazer isto. Uma história que iria restaurar a minha perfeição. Iria fazer de mim a heroína, sem defeitos e adorada. Porque toda a gente gosta da rapariga morta. Incriminar o marido pelo nosso homicídio é uma medida bastante extrema. Quero que saibam que sei disso. Todas as más línguas que por aí há irão dizer: ela devia ter ido simplesmente embora, resgatado o que restava da sua dignidade, optado pela via mais ética. Dois erros não fazem um acerto. Todas essas coisas que as mulheres servis dizem, confundindo a sua fraqueza com moralidade. Não me vou divorciar dele, porque isso é precisamente o que ele gostaria. E não lhe vou perdoar, porque não me apetece dar a outra face. Querem que seja um bocadinho mais explícita? Não acho que isso seja um fim satisfatório. O mal da fita ganha? Toca a lixá-lo. Há mais de um ano que sinto o cheiro da rata dela nas pontas dos seus dedos, quando ele se enfia na cama junto de mim. Que o vejo fazer olhinhos ao espelho, alindar-se como um babuíno excitado para os seus encontros. Que escuto as suas mentiras, mentiras, mentiras, desde simples petas de criança a esquemas tão complicados como os de Rube Goldberg. Que sinto o gosto a caramelos de manteiga nos seus lábios secos de beijos, um sabor enjoativo que nunca lá estava antes. Que sinto a barba 3 dias nas suas faces, coisa que ele sabe que não gosto, mas que aparentemente a outra gosta. Tenho sofrido a traição com todos os 5 sentidos há mais de um ano. Portanto, sou capaz de ter enlouquecido um bocadinho. Eu sei que incriminar o marido pelo nosso homicídio vai para além dos limites daquilo que uma mulher normal poderia fazer, mas é tão necessário. Nick tem de aprender uma lição. Ele nunca aprendeu uma lição. Ele desliza pela vida com aquele sorriso encantador que lhe é peculiar, com a sua prerrogativa de filho adorado, com as suas mentirinhas e truques, com os seus defeitos e egoísmo, e ninguém o chama às responsabilidades em relação a nada. Creio que esta experiência fará dele uma pessoa melhor. Ou pelo menos mais arrependida dos seus erros, filho da mãe. Sempre pensei que podia cometer o crime perfeito. As pessoas que são apanhadas são-no porque não têm paciência. Recusam-se a planear. Volto a sorrir ao engatar a quinta na porcaria de carro da minha fuga. Cartago está agora a 125 km de Poeira. E preparo-me para um camião que vem a toda a velocidade. O carro parece pronto para levantar voo sempre que passa por um semi-reboque. Mas sorrio, porque este carro mostra como sou inteligente. Comprado por 1.200 dólares em dinheiro através de um anúncio da Craigslist há 5 meses, para que ninguém tivesse essa memória recente na ideia. Um Ford Festiva de 1992, o carro mais minúsculo e fácil de esquecer do mundo. Encontrei-me com os vendedores, uma noite, no parque de estacionamento de um Walmart, em Jonesboro, Arkansas. Apanhei o comboio com uma data de dinheiro na mala, 8 horas para cada lado, enquanto Nick estava numa excursão só para rapazes, e por excursão só para rapazes, quero dizer, a comer a galdéria. Comi na carruagem restaurante de comboio um maciço de alface com 2 tomates cereja que a ementa descrevia como uma salada. Fiquei sentada junto de um agricultor melancólico que regressava à casa depois de ter ido visitar a sua netinha pela primeira vez. O casal que estava a vender o Ford parecia tão interessado em ser discreto quanto eu. A mulher ficou dentro do carro o tempo todo, com uma criança de Xuxa nos braços, a ver-me, a mim e ao marido, a trocar o dinheiro pelas chaves. Depois ela saiu e eu entrei, com esta rapidez. No espelho retrovisor, vi o casal entrar no Walmart com o seu dinheiro. Desde então, tinha-o deixado em parques de estacionamento de longa duração, em St. Louis. Ia até lá duas vezes por mês e estacionava-o num sítio novo. Pagava em dinheiro. Usava um boné de beisebol. Bastante fácil. E isto é apenas um exemplo de paciência, planeamento e engenho. Estou satisfeita comigo mesma. Faltam mais 3 horas para chegar aos montes Ozark, Missouri, e ao meu destino, um pequeno arquipélago de cabanas na floresta que aceita dinheiro vivo em troca de aluguéis semanais e tem televisão por cabo, uma coisa essencial. Planeio esconder-me lá durante 1 ou 2 semanas. Não quero estar na estrada quando surgir a notícia. E é o último lugar onde Nick vai pensar que estou escondida, quando perceber que é isso que está a acontecer. Este troço da autoestrada é particularmente feio, o mal da América rural. Mais de 30 quilómetros depois, vejo ao cimo da rampa de saída as ruínas de uma estação de serviço familiar, isolada, vazia, mas não entaipada. E quando encosto o carro na berma, vejo a porta da casa de banho das senhoras aberta. Entro. Não há eletricidade, mas há um espelho metálico deformado e a água continua ligada. Iluminada pelo sol da tarde e debaixo daquele calor de sauna, tiro da minha mala uma tesoura em metal e tinta para cabelo castanho clara. Corto grandes mechas de cabelo louro e ponho-as dentro de um saco de plástico. Sinto o ar a bater-me na nuca e a cabeça leve, como um balão. Rodo-a algumas vezes para desfrutar. Aplico a tinta, olho para o relógio e deixo-me ficar ali, à porta, a olhar para quilómetros de planície pontuada por restaurantes de fast food e cadeias de motéis. Consigo sentir um choro índio. Nick iria detestar esta piada, pouco original. E depois acrescentaria, embora a expressão pouco original como crítica seja ela própria pouco original: tenho de conseguir tirá-lo da minha cabeça. Continua a intrometer-se nas minhas deixas, mesmo a centenas de quilómetros de distância. Lavo o cabelo no lavatório. A água quente faz-me suar. E depois volto para o carro com o saco do cabelo e o resto da tralha. Ponho um par de óculos fora de moda, com armações metálicas, olho para o espelho retrovisor e volto-me a sorrir. Eu e Nick nunca nos teríamos casado se eu tivesse aquele aspecto quando nos conhecemos. Tudo aquilo poderia ter sido evitado se eu fosse menos bonita. Item 34. Muda de aparência. Feito. Não sei exatamente como ser a Amy morta. Ando a tentar descobrir o que isso significa para mim, aquilo em que me vou transformar nos próximos meses. Suponho que serei qualquer pessoa, menos aquelas que já fui. A incrível Amy, a Betinha dos anos 80, a adepta pretensiosa e exibicionista do frisbee, a ingênua, ruborizada e a espirituosa, sofisticada Hepburniana, a rapariga inteligente e irónica e a miúda estilo boêmio chic, a última versão da adepta pretensiosa exibicionista do frisbee, a rapariga fixe, a mulher amada, a mulher não amada e a mulher desdenhada e vingativa, a Amy do diário. Espero que gostassem da Amy do diário. O objetivo era que gostassem dela. O objetivo era que alguém, como vocês, gostasse dela. É fácil gostar dela. Nunca percebi por que razão isso é considerado um elogio, o facto de qualquer pessoa gostar de nós. Não importa. Achei que as entradas me saíram muito bem. E não foi simples. Tinha de manter uma maneira de ser afável, embora algo ingênua. Uma mulher que amava o marido e conseguia ver alguns dos seus defeitos, Caso contrário, pareceria demasiado trouxa, mas que lhe era sinceramente dedicada, enquanto ia guiando o leitor, neste caso os polícias. Estou tão desejosa que eles descubram, para a conclusão de que Nick estava realmente a planear matar-me. Tantas pistas para revelar, tantas surpresas pela frente. Nick sempre fez troça das minhas listas infindáveis. É como se te certificasses que nunca te poderás dar por satisfeita, que há sempre mais alguma coisa para ser aperfeiçoado, em vez de gozares apenas um momento. Mas quem é que ganha aqui? Eu ganho, porque a minha lista, a lista principal intitulada Lixar Nick Dan, era rigorosa. Era a lista mais completa e fastidiosa alguma vez criada. Na minha lista vinha escrever entradas de diário para 2005 a 2012. 7 anos de entradas de diário. Não diárias, mas 2 vezes por mês, pelo menos. Sabem quanta disciplina isso requer? Seria a Amy Rapariga Fish capaz de fazer isso? Pesquisar os acontecimentos de cada semana, fazer consultas cruzadas com as minhas velhas agendas diárias para garantir que não me esquecia de nada importante e depois reconstruir a forma como a Amy do diário reagiria a cada acontecimento. Foi sobretudo divertido. Esperava que Nick saísse para o bar ou fosse encontrar-se com a amante. A amante desenchabida que estava sempre a enviar mensagens e a mascar pastilha elástica, com as suas unhas acrílicas e as calças de treino com logótipos no rabo. Ela não é exatamente assim, mas podia ser. E eu enchia uma chávena de café ou abria uma garrafa de vinho, agarrava numa das minhas 32 canetas diferentes e reescrevia um pouco a minha vida. É verdade que às vezes odiava menos Nick enquanto estava a fazer isto. A perspectiva de uma rapariga fixe e tonta faz isso. Às vezes Nick chegava à casa a atrasantar a cerveja ou ao gel antisséptico para as mãos, com que limpava o corpo depois do coito com a amante, embora nunca eliminasse inteiramente o fedor. Ela devia ter uma rata mal cheirosa. E lançava-me um sorriso culpado. Desfazia-se em habilidades. E eu quase pensava, não vou levar isto para a frente. Depois imaginava-o com ela e a sua tanga de stripper, deixando-o rebaixá-la. Porque estava a fingir ser a rapariga fixe. A fingir adorar broches, futebol e copos. E pensava, estou casada com um imbecil. Estou casada com um homem que irá sempre escolher isto. E quando se fartar desta miúda estúpida, encontrará simplesmente outra que está a fingir ser essa rapariga. E ele nunca terá de fazer nada difícil na sua vida. A decisão saiu fortalecida. 152 entradas no total. E não me parece que perca alguma vez a sua voz. Escrevi a Amy do diário com muito cuidado. Foi concebida para atrair os polícias, para atrair o público, caso sejam publicados excertos. Eles têm de ler este diário como se fosse uma espécie de tragédia gótica. Uma mulher maravilhosa e de bom coração, com a vida toda pela frente, tudo a seu favor, e mais essas coisas todas que se dizem sobre as mulheres que morrem. Escolhe o companheiro errado e paga o preço derradeiro. Têm de gostar de mim, dela. Os meus pais estão preocupados, é claro. Mas como é que posso sentir pena deles se foram eles que me fizeram assim e depois me desampararam? Eles nunca, mas nunca, apreciaram bem o facto de estarem a ganhar dinheiro com a minha existência, de eu dever receber direitos de autor. Além disso, depois de terem desviado o meu dinheiro, os meus pais feministas deixaram Nick levar-me para o Missouri, como se fosse um bem móvel, alguma noiva por encomenda, alguma troca de propriedade. Deram-me uma porcaria de um relógio de cuco para me lembrar deles. Obrigado por 36 anos de serviço. Eles merecem pensar que estou morta, porque é praticamente o Estado a que me consignaram, sem dinheiro, sem amigos. Também merecem sofrer. Se não conseguem cuidar de mim enquanto estou viva, também me mataram de alguma forma. Tal como o Nick, que destruiu e rejeitou o meu verdadeiro eu aos poucos. És demasiado séria, Amy. És demasiado inibida, Amy. Pensas demais nas coisas. Analisas demasiado. Já não és divertida. Fazes-me sentir inútil, Amy. Fazes-me sentir mal, Amy. Ele tirou pedaços de mim, com críticas enjoadas. A minha independência, o meu orgulho, a minha estima. Eu dei e ele tirou e tirou. Ele usou-me como se eu fosse a árvore generosa, até acabar com a minha existência. Aquela putéfia, ele preferiu aquela putéfia a mim. Matou-me a alma, o que devia ser um crime. Na verdade, é um crime. Pelo menos segundo aquilo que eu penso.